A aposta dos sentimentos ruins. Certa vez, os piores sentimentos que existem apostaram entre si qual deles seria capaz de tomar o lugar da felicidade que vivia numa casa de família. O primeiro sentimento a tentar foi a solidão. Porém, em poucos minutos, ela saiu de lá muito decepcionada com seu próprio fracasso. Mas não contou para os outros sentimentos o que a levou a fracassar. O próximo a tentar foi a tristeza. Mas antes de bater a porta, espiou pela janela e desistiu. Ela também não contou nada para os outros. O desespero, a ansiedade, o ódio e a culpa também fracassaram. E igualmente, nada contaram. Um dia, quando a família saiu para passear com a felicidade, a curiosidade e o atrevimento invadiram a casa, tentando descobrir por que nenhum sentimento ruim conseguia entrar ou permanecer ali. Eles pensavam que iam poder xeretar à vontade, mas levaram um susto muito grande, pois a casa não estava vazia. O amor estava lá, cuidando de tudo. Os dois saíram correndo e gritando: "É o amor! O amor vive nessa casa!" Desistam, pois onde mora o amor, a felicidade mora junto e não sobra lugar para nenhum sentimento ruim.